Bom, enquanto não chegam as perguntas, né? Deixa eu falar um pouco então sobre o objetivo do nosso curso. Eu recentemente até publiquei no meu blog e na minha página no Facebook a história, como surgiu o curso Bases da Criação Literária, que foi o primeiro curso que eu fiz online. Então, enquanto as perguntas não chegam, vou contar um pouco para vocês a história, né, de como começou, como surgiu a ideia desse curso, que é uma história até interessante. Eu tenho um amigo bem mais jovem que eu, e que gosta de escrever e está aí lutando para se tornar escritor. E há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, há uns 2 anos, ele foi fazer um workshop com um escritor aí relativamente famoso aqui no Brasil. Ele me contou que ele ia fazer. Eu falei: ótimo, faz muito bem, né? Precisa ir, precisa ver coisas novas, enfim. Bom, e ele voltou do curso escandalizado, né, porque e queria falar comigo. Me telefonou e pedindo para nós nos encontrarmos para tomar um café, porque ele queria conversar comigo de qualquer forma. E então eu fui tomar o café. E quando cheguei no local, ele já estava lá, estava ansioso, nervoso, né? E disse assim: não, você não sabe, né, o que aconteceu, porque assim, era uma classe aí pequena, de umas 30 pessoas, e era um workshop aí de 4 horas, né? E então, aí diz que o professor, quando começou a aula, a primeira coisa que o professor fez foi até o centro da classe e ergueu os braços, né? Meu amigo até usou uma imagem muito interessante e disse que parecia Moisés no alto do Monte Sinai, né? E aí então diz que esse professor, que também é um escritor, soltou um grito, né? Disse: esqueçam tudo o que vocês leram até hoje, né? Para vocês se tornarem escritores de verdade, vocês precisam, em primeiro lugar, esquecer tudo, tudo que vocês leram, né? Então, como eu estava dizendo a vocês, então esse professor foi para o centro da classe, né? E segundo meu amigo, né, como se fosse Moisés no alto do Monte Sinai, começou a gritar que os alunos tinham que simplesmente esquecer, né, tudo que eles tinham lido até ali, e tinham que fazer de conta que eles eram os primeiros escritores na face da Terra. E vejam, isso não foi o problema, não é que isso não foi uma figura de linguagem, digamos. Mas o problema foi que durante o workshop, durante as 4 horas do workshop, ele realmente insistiu para que os alunos parassem de ler. Eles tinham que simplesmente abandonar, né, toda a leitura, porque senão eles nunca conseguiriam ser bons escritores, não conseguiriam ser originais, né? Bem, e eu acho isto tremenda desonestidade, né? Para ser claro, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Não é verdade, não é isso, e não é assim que funciona, né? É ao contrário. Nós temos que aprender com os grandes escritores, né? Eles têm muito para nos ensinar. E não há bom escritor que não seja necessariamente bom leitor. Não há outra forma de se fazer isso. De maneira que quando então eu voltei para casa, já no caminho, voltando para minha casa, eu fiquei exatamente preocupado com isso, pensando nisso, quer dizer, como era fácil, não é, você, partindo do alto da sua autoridade, né, da sua posição como escritor relativamente famoso, né, como inclusive ganhador de prêmios, né, você inventar uma mentira, né, e iludir os jovens. Né, quer dizer, realmente mentir para os jovens, fazendo eles acreditarem que, de fato, um escritor pode nascer do nada. Né? Como se fosse possível, então. E como se, efetivamente, o caminho fosse esse. De romper com o próprio ato da leitura. E foi, então, que surgiu a ideia, quer dizer, de fazer esse curso, especificamente esse curso, Bases, que é o primeiro curso, para criar uma voz dissonante, né? Quer dizer, para mostrar que é o contrário. Quer dizer, há algumas questões que são que antecedem, né, o próprio ato de criação da literatura, né, o próprio ato, o ato criativo, melhor dizendo, né? Quer dizer, então, foi então que eu listei, quer dizer, esses elementos que compõem o curso. E em relação aos quais, quer dizer, eu acho importante que o escritor mantenha uma relação aí, no mínimo, de consciência, né? Que ele efetivamente saiba que essas questões, elas antecedem o ato criativo, né? E continuam ocorrendo de forma concomitante, né, enquanto ele produz, enquanto ele escreve. Né? Quer dizer, essas questões, elas estão sempre, sempre em jogo. Né? Elas estão sempre, é como se fossem forças que estão presentes dentro do escritor, no íntimo do escritor, e que estão sempre ali se debatendo. E é, então, exatamente a partir delas que ele, né, produz os seus textos, né, produz literatura. Então, foi assim que esse curso começou, né? E daí, então, vieram os outros cursos. E, inclusive, agora, neste último semestre, a oficina de escrita criativa, que não é via internet, né, não é online, é presencial, e que eu faço aos sábados aqui em São Paulo. Né, a turma desse semestre, nós vamos terminar o curso no dia 13 de dezembro. Né, e provavelmente, então, no próximo semestre, abrirei uma próxima turma. Né. Mas é isso, meus caros. Então, eu estou aqui às ordens para tentar responder às dúvidas que, porventura, vocês tenham. Podem mandar as suas perguntas, tanto por e-mail como via chat. Claro, se vocês tiverem dúvidas, né? Mas essa questão da literatura, né? Esse discurso desse escritor, conclamando os alunos aí a pararem de ler, né? A se considerarem como se fossem os primeiros escritores na face da Terra. Não pensem que esse discurso é uma exceção, porque não é, viu? Não é. Eu sei aí, depois que eu soube desse curso, fiquei sabendo de outros casos, né, em que o professor, ele reitera, né, insiste nessa questão, que os alunos não precisam ler e não devem se preocupar com os escritores que vieram antes deles. Né? Bem, mas chegaram aqui duas perguntas, vamos ver então. A Lúcia, minha pergunta é simples. Quando o escritor sabe a hora de encerrar o romance, mesmo depois de ter submetido a crítica? Pergunto porque, conforme o tema, a pesquisa parece não ter fim. Sim, Lúcia, é verdade, né? É por isso que nós precisamos também, antes de tudo, né, delimitar o tema. Né? Quer dizer, veja, quando você se propõe, né, a escrever um romance que, por exemplo, retrate toda uma época, né, vamos supor um romance aí que retrate, não sei, um século de história. Né, quer dizer, há esses romances, né, sem dúvida. Né, talvez não abarcando tanto tempo, mas alguns sim, né? A gente chama isso de roman fleuve, né? O romance rio. Bem, em casos assim, né, nós temos que estar preparados para escrever vários volumes. Né? Quer dizer, não é possível. Né? Muitas vezes, veja, quando nós vamos escrever, nós sempre temos de necessariamente fazer um corte de tempo e de espaço. Nós sempre temos que delimitar, né, o nosso cenário ou os nossos cenários e o tempo no qual a história transcorre. Né. Nós podemos dar saltos de tempo, nós podemos, né, ir para o futuro, voltar para o passado, enfim. Os recursos, as possibilidades, né, eles são infinitos. Mas sempre você terá de fazer um corte. Né? E esse corte, ele precisa ser muito bem pensado. Né? Porque quanto mais personagens, né, quanto mais tempo, quanto mais cenários, né, maior será o seu trabalho. Né? Então, muitas vezes nós precisamos repensar os nossos objetivos, né, e ou restringir, então, o nosso tempo, o cenário, os personagens, né, ou então planejarmos uma obra para vários volumes. E então nós poderemos efetivamente nos concentrar aí, muitas vezes, em várias gerações familiares, né? Ou em várias famílias, né? Um pouco como o Balzac fez na Comédia Humana, né? Um pouco como Proust fez Em Busca do Tempo Perdido. Então, este é o primeiro cuidado que nós precisamos ter, consciência do que nós realmente queremos dizer, né, e consciência dos nossos instrumentos, quer dizer, do que realmente nós somos capazes de fazer. Então, esta é a primeira questão. Temos que pensar nisso. Aí, a partir daí, então, quer dizer, porque você veja, por exemplo, um romance como... Vamos pensar aí num romance como Guerra e Paz, né? Quer dizer, que é uma coisa enorme, né? O que acontece? Ele tem uma restrição, né, de tempo e de espaço. Ele não pretende, por exemplo, contar a história de todas as guerras napoleônicas. Né? Ele não pretende, por exemplo, contar aí, enfim, tudo que o Napoleão fez. Né? Mas, quer dizer, veja, apesar daquele tamanho imenso, né, e de todos os detalhes, né, os cuidados do Tolstói, há uma restrição muito precisa. Né? Inclusive, por quê? Porque para você contar, quanto mais você quer contar, né, é como você disse, mais pesquisa e mais documentação você precisa reunir. É claro que hoje, com a internet, né, com os recursos que nós dispomos, você tem aí muita coisa à mão. Você não precisa se deslocar em busca aí de bibliotecas. Né? Mas, assim mesmo, é uma responsabilidade muito grande, né, porque é preciso pensar que tudo deve ser necessariamente caracterizado. Cada época, né, cada período, cada família, né, com seus costumes, com seus hábitos, quer dizer, você precisa ter uma visão muito abrangente, muito abrangente. Né. Então, acho que, antes de tudo, precisamos ser realistas. Né. Uma coisa é a história que nós queremos contar. Outra coisa é a história que nós efetivamente podemos contar. Né? A história que nós temos efetivamente condições de contar. Né? Então precisamos desse realismo. Né? A Dalima mandou uma questão aqui por e-mail. Professor, ultimamente me vejo com uma grande dificuldade em pensar personagens. Por algum escrúpulo que desenvolvi durante os últimos anos, tenho achado muito trabalhoso simplesmente escrever a respeito de personas imperfeitas. Quando acho que tenho uma ideia interessante para um drama, percebo que é algo muito raso, muito fora da realidade, e com uma tendência forte a idealizações nada humanas. Percebi que quase me dói escrever sobre personagens machucados e que passem longe desse ideal que faz da minha história algo superficial e sem valor até para mim. O que o senhor recomenda como exercício para perder essa rédea mental? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, Dalima, é não ver a sua história, a sua história pessoal, né, como algo superficial, pequeno, né, ou sem importância. E isto não se trata de um exercício artificial para garantir que você tenha mais criatividade. Né? Não se trata disso. Né? Se trata de, antes de tudo, enxergar a realidade. As nossas histórias pessoais, elas são importantíssimas. E os romances, né, inclusive as obras geniais, né, eles nascem dessas histórias pequenas. Né, eles nascem das histórias dessas pessoas que são, né, imperfeitas, como nós. Eles nascem desses universos pequenos, restritos, egoístas. Você veja um romance como O Crime e Castigo, por exemplo, do Dostoiévski. Se a gente pudesse resumir o tema de Crime e Castigo em algumas poucas linhas, o que nós diríamos? Se trata da história de um sujeito, de um jovem, quer dizer, absolutamente irresponsável, uma pessoa arrogante, que se considera melhor que as outras pessoas, melhor que todo mundo, e num gesto de extrema violência, que na verdade é um gesto que sintetiza o rancor dele, o ódio dele pelo mundo, pelas pessoas e por ele próprio, no fundo, mata uma velha, que era uma agiota, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo, assim, no sentido de que a velha tivesse efetivamente feito algo diretamente contra ele. Quer dizer, mata por um motivo fútil. A partir daí, então, inicia-se o processo de investigação até que ele é pressionado, de maneira que ele acaba sendo condenado. E depois, então, no final, ele encontra aí, graças à ajuda da moça que gosta dele, ele encontra um motivo que o impulsiona para uma redenção, digamos. Quer dizer, ele descobre, então, ele acorda para o fato de que o amor é possível. Agora, pense um pouco. Vamos pensar um pouco de maneira bem realista. Imagine quantos crimes fúteis, exatamente como esse, acontecem todos os dias. Milhares. Milhares. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Imagine quantos jovens matam por motivos fúteis. E quantos são condenados? E desses condenados, quantos não encontram na prisão algum motivo para se redimir, para se arrepender do que fizeram e começar uma vida nova? Então, percebe, a história, na verdade, é muito simples. Aparentemente é de uma simplicidade que chega a ser óbvia. É a mesma coisa de Madame Bovary, por exemplo. O que é a história de Madame Bovary? É a história de uma mulher absolutamente inconsequente, irresponsável, adúltera, que destrói a vida do marido, a vida da sua família, e depois destrói a si mesma. E que vive num mundo absolutamente imaginário, num mundo de sonhos. Quer dizer, percebe? Quer dizer, as histórias nascem dessas histórias aparentemente banais, como é banal a nossa vida. A nossa vida é pequena. O que, que nós somos? Não somos nada, dentro do âmbito do universo. Nós somos aí menos que um grão de areia, nós não temos importância nenhuma. Quer dizer, nós vamos morrer e o mundo continuará sendo como ele é. Quer dizer, se nós temos alguma importância, é de um ponto de vista metafísico. Para Deus, nós temos alguma importância. Então, percebe, quer dizer, experimente escrever sobre coisas pequenas. Quer dizer, escreva pequenas histórias, contos, pequenos relatos sobre fatos muito simples, sobre fatos muito objetivos, sem nenhuma idealização. Olhe para as pessoas comuns que você encontra no seu dia a dia, no seu cotidiano. Conte a história da sua vizinha, que pode ser uma chata, pode ser uma pessoa fofoqueira, mas que certamente tem algo bom, faz um bolo de fubá gostoso, sente saudade da filha que teve que mudar para uma outra cidade, e fica longe dela, não telefona, não procura a mãe. Compreende? Conte histórias pequenas, de pessoas pequenas. E tenho certeza que, se você prestar atenção, você verá que há muito para contar. Esses pequenos universos, eles são repletos de coisas, como a nossa vida é. Se você parar para prestar atenção no seu dia a dia, mesmo que você fique dentro de casa o tempo inteiro, você vai ver que há muita coisa para ser contada. Então, mude o seu foco, mude a sua forma de ver. Não procure coisas ideais, não idealize, conte o pequeno, e você vai descobrir ali, nesse microcosmo, coisas importantes, que precisam ser contadas, que precisam ser relatadas. Muito bem, aí temos aqui, depois da Lúcia, o Henrique. Tenho uma pergunta. O que é mais recomendável que venha primeiro, os personagens ou a história em si? Henrique, em primeiro lugar, ou um personagem, ou um tema. Então, há um personagem que não sai da sua cabeça. Muito bem. Ele não sai da sua cabeça por algum motivo. Mas certamente não é só porque ele ou ela tem, belos olhos azuis. Há algo mais complexo aí. Estabelecido isto, então, quer dizer, se você escolhe o personagem, quase que automaticamente você tem um tema. Muito bem, então aí você precisa planejar. Então, o que vai acontecer com este personagem? Então você faz um primeiro esquema. Um primeiro esquema aí, bem geral, bem simples, mas muito, muito realista. Como eu disse para a Lúcia, quer dizer, você pode criar aí a história de uma pessoa que vai viajar de galáxia a galáxia, durante 500 anos, mas é preciso saber, quer dizer, se você tem realmente os instrumentos para escrever isso. Bem, depois que você estabelece, então, esta coisa assim básica, que você delimita o que será a história com este personagem, então você precisa, de fato, construir construir um esboço. Aí já todos os detalhes. Mas veja, aí você escreve esse esboço detalhado, né, na ordem cronológica, inclusive, em que as coisas, né, em que a história acontece. E cria, inclusive, né, os outros personagens. Né, e cria com detalhes, com pormenores. Os personagens precisam ter suas histórias pessoais, precisam ter um passado, inclusive. E aí você usa todos os recursos, quer dizer, você pode usar fotografias, você pode fazer pesquisas históricas, você pode ler documentos, você pode... Enfim, aí as possibilidades são inúmeras. Bem, aí depois que você planejou, né, minuciosamente a história, né, na ordem cronológica dela, só aí então você vai de fato pensar em como você escreverá. Por quê? Porque depois que você monta a história nos seus detalhes, né, veja, é um plano minucioso, mas é um plano que depois você vai modificar, depois você vai mudar esse plano. Né? Você não vai ficar escravo dele. Mas quanto mais minucioso ele for, né, mais segurança ele vai te dar para você escrever. Bem, depois quando você, então, desenvolveu esse plano, né, em ordem cronológica, aí então você pensa em como você contará essa história. Por quê? Porque você pode querer contar a história ao contrário, né, do presente para o passado. Ou você pode querer inverter, misturar as coisas, né? Misturar os tempos, misturar os espaços, né? Não fazer uma coisa retilínea. E então também é o momento de você pensar, né, na voz que vai narrar essa história. Porque certamente o narrador da história não é você. Por quê? Claro que você estará presente, né, sem dúvida alguma. Mas é preciso criar uma voz, né, que conta a história. Como é que essa história vai ser contada? Vai ser contada por um narrador que conhece tudo, né, que sabe tudo, que entra inclusive na consciência dos personagens? Ou não? Ou será um narrador mais limitado, né, que não tem todas as informações? O narrador vai contar essa história como? Vai contar em primeira pessoa? Como se ele fosse um personagem? Como se ele fosse um personagem secundário, né, que faz parte da história, que está inserido na história? Ou ele vai narrar como se ele fosse o protagonista da história? Enfim, percebe? Quer dizer, as possibilidades de narradores são infinitas. Então, depois que você montou tudo isso e tem esta visão clara, então você começa a escrever. Isto é o que eu sempre recomendo para os iniciantes. Alguns escritores, depois que ganham experiência, não dependem mais desse tipo de planejamento. Outros não, outros passam a vida toda planejando as coisas minuciosamente. Então aí, quer dizer, também é uma questão muito pessoal, né, de ver como você vai evoluir, de como você ou como você está evoluindo, né? Eu acho que a questão é esta. Bom, depois temos aqui Cantoniase. O atual espírito desconstrucionista é recorrente. Parece que vivemos a era das redescobertas insensatas. Tudo que novo tem validade e tudo que é velho não presta. É verdade, há muito desse discurso absolutamente absurdo, né? Que não tem nenhuma base, né? Como se só o novo prestasse, né? Como se só o novo fosse realmente importante, né? É como naquela aula em que nós falamos sobre a tradição, né? Quer dizer, algumas pessoas têm essa ideia da literatura, como se o novo, ou como se houvesse evolução em literatura, né? Quer dizer, de tal maneira que o novo é sempre superior ao antigo, né? O que absolutamente não é verdade, né? E a obsolescência é muito rápida, né? Ah, sim, bom, para quando as pessoas têm esta ideia, né? Seguem esta concepção de que só o novo é importante. Bom, de fato, todos os dias estão acontecendo coisas novas, né? Então, de maneira que as coisas passadas também perdem o valor muito mais rapidamente, né? O que é um absurdo, né? Clotilde, boa noite, professor. Na aula 2, inspiração sobre o nervo divino. Minha pergunta é: se a dificuldade se encontra em chegar até ele, como chegar até ele? Seria esta uma situação a qual não pode ser aprendida? Não, veja, Clotilde, não se trata de aprender, né? Se trata de estar aberto às coisas, né? Estar aberto à realidade, estar aberto à sua voz interior, estar aberto aos seus próprios pensamentos. É disto que se trata. Quer dizer, a inspiração, quando a gente fala em inspiração, quer dizer, ela não é algo material. Ela não é como um pássaro que entra pela janela, né, e pousa no nosso ombro e fala no nosso ouvido o que nós temos de escrever. Não, a inspiração é esta coisa difusa, né, difusa, né, que nasce inclusive das coisas que nós lemos, né, nasce de todas as nossas influências, da nossa formação intelectual, né, das nossas experiências diárias, da forma como nós olhamos a realidade, né? E também de tudo o que nós olhamos, né? O que nós olhamos e a forma como nós olhamos. Quer dizer, o somatório de todos esses elementos, né? Ele pode então desencadear em nós, né? E é assim que funciona, né, a mente do escritor, né? Desencadeia ideias, né? Desencadeia pensamentos, desencadeia personagens, desencadeia histórias. Muitas vezes de uma coisa simples. Há poucos dias eu estava lendo uma entrevista do Borges, do Jorge Luis Borges, né? Escritor argentino, e ele dizia isso, quer dizer, isto, veja, isto acontece de uma maneira diferente para cada escritor. Isto muda muito de escritor para escritor. Então, ele disse que quando surgia a ideia para um conto, eu até publiquei isso no meu blog, e acho que na página do Facebook também, a ideia sempre vinha com o começo e o fim prontos. Isso é ele contando. Não sei se ele estava fantasiando um pouco, mas enfim. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que criar o recheio, o meio. Há um texto meu que está circulando aí pela internet, um aluno até traduziu para o espanhol, que é o 11 dicas para os escritores principiantes. Né? Eu coloco ali o exemplo do Faulkner. Né? Quer dizer, como é que surgiu o Som e a Fúria, né, dele? Ele surgiu de uma imagem. Ele imaginou uma menina sentada no galho de uma árvore. Né? Essa menina tem aí é uma menina que vive solta, né, no meio do mato, então ela é toda, ela é suja, a calcinha dela está suja. E ela sentada no galho, ela olha para baixo e ela consegue ver os irmãos no pátio ali da propriedade em que eles vivem. Então, assim, esta imagem desencadeou todo um romance. Claro, por quê? Porque o escritor não se fechou, não se prendeu, quer dizer, ele permitiu, então, que a imaginação dele prosseguisse, né, acrescentando sentidos, acrescentando cenas, né, a esta visão inicial, né, a esta cena inicial. Muitas vezes, uma história pode nascer não de uma cena que a gente imagina, mas de uma lembrança, por exemplo, né, ou de uma música que você escuta, ou de um quadro que você vê. Nesse texto também de 11 dicas para os escritores, eu cito um exemplo que já é clássico, né? Um exemplo que todo mundo cita, que é o que o Vitor Hugo conta no prefácio do Corcunda de Notre Dame, né? Como é que, o que desencadeou a história, né? Ele estava visitando a Catedral de Notre Dame em Paris e andando ali, olhando, observando, prestando atenção nos detalhes, ele encontrou, então, uma inscrição numa pedra, onde estava escrito destino. Só isso, mais nada. Bom, isto desencadeou nele, né, o que nós podemos chamar de inspiração. Né, ou a visão desta inscrição, ela se transformou em inspiração. Então é isto, quer dizer, na verdade a questão não é, a questão é estar aberto, né, aberto para essas influências todas. Né. A Lúcia dizendo, obrigado, entendi. Exatamente isso, Lúcia. Preciso delimitar os objetos. Né. Tiago, em uma das aulas você disse da importância de tratar os personagens de maneira amorosa, buscando o bem e o mal dentro de cada um. Né? Mas como fazer isso com um psicopata? Bem, é claro que um psicopata é um psicopata. Né? Mas assim, será que não houve absolutamente nada positivo em toda a sua história? Quer dizer, eu não sou um psiquiatra, eu não sei como é que essas coisas surgem, mas será que este homem, na sua infância, por exemplo, ele nunca esteve, por exemplo, dividido entre fazer um gesto bom ou um gesto ruim. Então, E mesmo que ele nunca tenha experimentado essa divisão interior, vamos supor isto, né? Mas alguém certamente tentou fazer com que ele visse isso, né? Ou não. Enfim, o cuidado é sempre este, quer dizer, é não criar personagens que sejam planos, né? Sejam chatos, né? No sentido de não haver relevo, não haver variações de personalidade. Né? Quer dizer, mesmo um psicopata reage de maneiras diferentes a fatos diferentes, a situações diferentes. Né? Mas é preciso, então, ter isso em mente. Vocês, por exemplo, vamos pensar no naquele assassino daquele filme O Silêncio dos Inocentes, né? Quer dizer, ele é um sujeito que come as pessoas, é uma coisa horrorosa, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele gosta de ouvir música clássica, né? Isso não absolutamente não diminui a gravidade dos crimes dele, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas o que eu quero dizer é isto, quer dizer, nós precisamos prestar atenção para este fato, quer dizer, as personalidades são complexas, né? Mesmo um criminoso terrível, né? Ou um psiquiatra, quer dizer, ele tem variações de humor, tem, né? Ele tem mudanças de comportamento, né? Então, isto é importante, quer dizer. E claro, se ele é o seu personagem, né? Por que não tratá-lo com carinho? Por que não tratá-lo bem? Né? Bem, assim, não no sentido de dar a ele necessariamente um final feliz, não é isto. Mas tratá-lo com atenção, quer dizer, efetivamente tentar compreender, né, a sua doença, os seus motivos, né, o seu drama pessoal, a complexidade do seu eu, né, do seu interior, da sua mente, né, e tentar passar isso para o leitor. A da Lima: acho que eu justamente foco muito em buscar a grandiosidade da alma das pessoas, em detrimento das limitações mundanas delas. Obrigado, professor. Voltar para a realidade. Esse é o principal. É sempre o principal, né? O bom escritor é, antes de tudo, um bom observador da realidade, né? É um bom observador de si mesmo, é um bom observador dos outros, ele consegue se colocar na pele das outras pessoas, ele faz constantemente este exercício, né, de entrar na vida das outras pessoas e compreender o motivo dos seus comportamentos, né? E imaginar como eles se comportariam, né, na mesma situação. E mais, quer dizer, passar para um outro nível de abstração, quer dizer, imaginar como outro escritor, né, descreveria a sua história, né? Então você tem uma história que você quer contar. Você tem um personagem, um fato real que chamou a sua atenção. Então você entra na pele deste personagem. Você entra nesse fato, você vivencia ele com a sua imaginação. Então pensa em como você reagiria se você fosse aquela pessoa, se você estivesse inserido naquela situação. Então esta é a primeira abstração. Depois, num segundo nível, né, você imagina como um outro escritor contaria, né, a sua história, né, contaria o que você imaginou, né, ao se colocar nessa situação e nesse personagem. Este é um exercício que o escritor sempre deve fazer. G. Costa. Professor, você tem nos ajudado a perceber a beleza da cultura, menos no sentido antropológico da palavra que nivela as culturas, e mais no sentido do... Bem, houve um corte aqui, G. Costa. Se você puder repetir... Ah, do cultivar humano, está aqui embaixo, do espírito. Aquilo que Olavo de Carvalho e outros chamam de alta cultura, ou cultura superior, distinguindo isso do conceito antropológico de culturas, do multiculturalismo e até mesmo da cultura popular. E, por certo, essa grande cultura é fonte de inspiração literária. Contudo, visto que essa grande cultura humana é como um grande tesouro atemporal onde cada um deposita seus dons de variado quilate e peso, Dante, Cervantes, você concordaria que essas... que dessas outras culturas, né, por exemplo, a cultura popular do Nordeste, algum mito africano, a cultura caipira, que também guarda preciosos frutos de raízes cristãs, possa também vir algum dom, ainda que menor e menos elaborado, que possa contribuir com este tesouro comum da humanidade, com essa cultura superior? Por exemplo, o Olavo de Carvalho também transita por fontes não ocidentais, visitando o islamismo, a tradição chinesa, e parece trazer algo de lá para enriquecer o tesouro cultural comum. Se é afirmativa a sua resposta, com que critério poderíamos selecionar esse material de variada origem cultural, que também viria a compor o mosaico de cultivar do espírito? Qual o filtro que atua aqui nessa seleção? Bem, esta é uma pergunta complexa, né, G. Costa? Eu acho, veja, o escritor, ele não pode ser preconceituoso. Este é o primeiro lugar. Eu acho que esta é a primeira grande questão. Nós temos o hábito, né, de, não todos nós, né, mas eu vejo isto muito, né, de nós temos o hábito muitas vezes de diminuir, né, a cultura brasileira, diminuir a nossa realidade, né, diminuir as características culturais do nosso povo, né? Exatamente por quê? Porque em comparação com a nossa literatura, em comparação com a literatura francesa, ou com a literatura italiana, né, ou com a literatura inglesa, quer dizer, de fato, a nossa literatura é efetivamente muito mais pobre. Mas veja, ela nunca vai crescer, né, ela nunca vai se aprimorar se nós olharmos sempre para ela com menosprezo. Né? A mesma coisa a nossa língua. Né? A língua portuguesa tem coisas maravilhosas, né? Tem sonoridade, tem uma sonoridade maravilhosa, tem possibilidades infinitas, né? Como toda língua. Então a questão é esta, quer dizer, não ter preconceito, né? Quer dizer, não querer diminuir e rebaixar, né, ainda mais aquilo que, de certa forma, ainda é pequeno. Veja, isso não quer dizer que nós temos de partilhar, né, de todos os valores, né, ou de tudo que é manifestação cultural, que nós tenhamos de ver tudo, né, sem passar pelo crivo do nosso espírito crítico. Né? Não se trata disso. Mas se trata, sim, voltando à pergunta anterior, né? Quer dizer, se trata de ver as coisas com amor. Né? Quer dizer, por quê? Porque o drama humano, o drama do homem, ele é o mesmo. Né? Quer dizer, em síntese, é o mesmo. Né? Aqui ou na Grécia de Homero, né? No interior da Amazônia, ou, sei lá eu, em Florença, né? Na época do Michelangelo. Né? O drama humano é o mesmo. Né? É o mesmo. Então, esta é a questão. Quer dizer, a questão é saber extrair de uma cultura que até pode ser menor, né, se comparada com outras culturas, né, menor em termos de contribuição para a história da humanidade, né, saber encontrar aí, né, o drama humano em toda a sua grandiosidade, né, em toda a sua importância. Nós temos que o escritor tem que ver os seus semelhantes, né, da forma como o John Donne, que é aquele um poeta inglês, né, que ele fala num sermão, né, porque ele foi um padre anglicano, né, e há um determinado sermão dele, acho que é um sermão, em que ele diz: não me pergunte, né, por quem os sinos dobram. Né? Quer dizer, sabe o que é dobrar? Né? O sino dobra quando ele está anunciando a morte de alguém. Né? O dobre do sino é uma batida de tristeza, uma batida lenta, pausada, né, que é um sinal de que alguém morreu. Né. Hoje, quem vive nas grandes capitais, infelizmente, esse linguajar dos sinos se perdeu. Mas pessoas que vivem em cidades do interior, aqui do Brasil, ainda talvez escutem, né, essas coisas, e se prestarem atenção vão perceber que os sinos das igrejas batem, né, de maneira diferente, em ocasiões diferentes. Então o John Donne diz isto, quer dizer, não me pergunte por quem os sinos dobram, né? Quer dizer, por quê? Porque os sinos dobram por ti, né? Por ti, os sinos dobram por ti. Por quê? Porque cada pessoa que morre, né, ele diz, é como um pedaço de um continente que se perde. Né? É como uma parte minha, né, que também morresse. Procurem esse texto na internet, é um texto muito bonito. O Hemingway usou ele como epígrafe do romance dele, como título do romance, Por Quem os Sinos Dobram. Então, esta é a visão que nós precisamos ter. É a visão que nós precisamos ter em relação a toda a nossa cultura, toda a nossa diversidade cultural. Veja, isso não quer dizer que nós temos que concordar com tudo, repito, ou que nós, então, tenhamos de assumir aí uma posição relativista, né? De considerar que tudo é bom, que tudo é positivo, né? Que tudo é maravilhoso, que tudo é... A visão não é esta. Mas a visão é de entender que, né, todos nós juntos, né? Se não fosse por questões culturais, quer dizer, por uma questão cristã, por uma questão espiritual, né? Nós estamos unidos. É esta visão que o escritor precisa ter. Então, acho que a partir daí, eu acho que a sua pergunta está aí, se não totalmente, ao menos parcialmente explicada. Então, claro, claro que do universo, né, do caipira, do interior de São Paulo, né, do universo, sei lá, do interior da Amazônia, né, do interior do Pampa, nós podemos então extrair, né, coisas que são muito importantes. Né. O Tiago Faeli, né, vamos só ver se eu não deixei alguma coisa aqui para trás. Acho que é isso mesmo. O Tiago trabalha com roteiros para cinema e TV. O senhor teria alguma recomendação a fazer quando estamos trabalhando com esse tipo de formato? Algo que não foi contemplado durante o curso. Obrigado. Tiago, infelizmente, não é uma área que eu conheço. Tá? Eu não conheço técnicas de elaboração de roteiros. Tá? Já li algumas coisas há muitos anos, mas realmente não é a área com que eu trabalho. Né? Então, eu acho que aí é toda uma forma de ver os fatos, tá, que certamente é diferente do olhar de um romancista, né, de um contista, né, que são gêneros com os quais eu estou acostumado a trabalhar. Eu acho que há uma preocupação muito maior com o aspecto visual das coisas, né? Mas em termos de técnica, eu não me atreveria a aconselhar você, simplesmente porque seria uma irresponsabilidade, porque não é algo que eu domino, né? Mas acho que o que você deve fazer sempre, né, é assistir grandes filmes, né? Certamente eles servem de inspiração, né? Um filme, por exemplo, como Gata em Teto de Zinco Quente, né? Aquele filme tem uns diálogos que são fantásticos, né? São maravilhosos, né? Aquele diálogo entre o pai e o filho na chuva, que o pai está morrendo de câncer, obriga o rapaz a ver a realidade, né? Aquilo é um diálogo magistral. Né? Quer dizer, assistir então filmes como esse, certamente são sempre importantes, né? É sempre importante. Né? Muito bem. Clotilde, obrigada, professor. Tinha entendido como se fosse um dom divino, que alguns possuem e outros não. Não, não, Clotilde, a inspiração... veja, é algo que eu não descarto, absolutamente. E é por isso que, durante a aula, eu cito o exemplo dos textos bíblicos. Né? Por quê? Porque os autores dos textos bíblicos, quer dizer, eles têm esta ideia, né, de que ali, aqueles autores, que há uma ampla discussão sobre efetivamente quem são os narradores, né? Há todo um estudo linguístico e literário sobre essa questão, né? Para se discernir, então, os diferentes narradores que compuseram aqueles relatos bíblicos. Mas eles sempre têm esta visão de que eles são instrumentos de Deus. Né? Não é algo que eu descarto, absolutamente, de forma alguma. Né? Mas eu apenas digo que não se trata apenas disso. Né? Mas este pode ser um elemento a mais. Né? E não vejo problema nenhum em pensar assim. De maneira que, como eu disse, quer dizer, é possível trabalhar estas questões todas, né? Aprimorar, né? Exercitar a sua criatividade. Henrique Bueno, outra, os momentos que mais sinto necessidade de escrever são aqueles em que estou com sentimentos à flor da pele. Como canalizar isso e evitar que os escritos se tornem egoísticos? É escrever de maneira profissional. Profissional, Henrique. O escritor precisa ter disciplina. Ele precisa escrever todos os dias no mesmo horário. Estabelece uma disciplina. Estabelece um plano de trabalho, né, e cumpre aquele plano. Né, cumpre aquele horário, nem que seja para ficar olhando para a tela em branco do computador ou para o papel em branco. Né, mas na hora marcada ele senta ali, né, e produz. Né, e há casos muito interessantes, por exemplo, o Zola, o Émile Zola, ele sustentava a família com o que ele escrevia. Né? E ele escrevia muito para jornal, né? Não era só um romancista. E claro, havia também os direitos autorais, né? E, enfim. E o que, que a esposa dele fazia? Como ele tinha uma certa dificuldade para se disciplinar, né? A esposa, muito inteligente, percebeu, né? Percebeu que se ele não trabalhasse, né? Eles não tinham comida em casa, então ela todo dia de manhã enfiava ele no escritório, punha na frente dele o número de folhas que ele tinha que completar, né? A produção dele daquele dia. Saía e passava a chave na porta. E enquanto ele não cumprisse a cota diária de trabalho, ele não podia sair. Então, sim, muitas vezes o escritor precisa se impor esses limites. Precisa se autodisciplinar. É importante. O Hemingway conta que quando ele escrevia todos os dias da manhã, todos os dias de manhã, né? E escrevia de pé. Né? Primeiro escrevia sempre a lápis, e depois, quando então ele achava que o texto começava a fluir bem, ele passava para a máquina de escrever. Mas o que ele fazia? Quando ele sabia que no dia seguinte ele tinha um compromisso que ele não poderia cumprir a produção dele, né? Ele então, no dia anterior, na véspera, ele produzia em dobro. Então, o que acontece? Esta disciplina, que é fundamental para quem quer ser escritor, né? Ela obriga o escritor a escrever sempre, e não apenas quando ele está inspirado, né? Ou quando ele está com os sentimentos à flor da pele, como você escreve. Não, o escritor precisa escrever como profissional. Claro, ele terá aí variações de produção, né? Muitas vezes ele sentirá que a sua produção flui com mais facilidade, né? Outras vezes ele vai sentir uma certa dificuldade, né? Percebendo isso, o Hemingway fazia o quê? Ele começava ao amanhecer e ia até mais ou menos a hora do almoço, né, trabalhando. E ele interrompia a produção daquele dia, né, daquela manhã, num trecho em que ele tinha certeza que, a partir daquele trecho, ele sabia o que ia acontecer. Ele poderia retomar a escrita no dia seguinte, né, sem nenhum problema. Compreende? Então, ele criou este método. Então, ele ia, produzia a manhã toda, quando chegava na hora do almoço, quando o texto chegava num trecho em que ele sabia o que ia acontecer depois, ele então parava ali de propósito. Claro, depois era difícil, né, passar o resto do dia fazendo outras coisas e pensando naquilo. Né? Muitas vezes chega a ser angustiante. Né? Mas é importante, muitas vezes, você conter, né, a sua criatividade. E aí, então, no dia seguinte, quando ele retomava, né, primeiro ele relia a produção do dia anterior, fazia alguns acertos e então retomava do ponto que ele tinha parado. E repetia sempre o mesmo procedimento, o mesmo comportamento, né, no mesmo horário, da mesma forma, com os mesmos hábitos, todos os dias. Né? Claro, ocorreram períodos em que ele não escreveu, né? Quando você termina um livro, por exemplo, você está esgotado, né? Você para muitas vezes por semanas, às vezes por meses, enfim, aí vai de cada um, né? Mas é isto, quer dizer, precisamos escrever de maneira profissional, né? Sem isto, vamos ser sempre escritores de ocasião. Vamos estar sempre aí dependendo das nossas variações de humor, né? Então, nunca seremos um escritor profissional, né? E provavelmente nunca seremos um bom escritor, né? Porque escrever é uma técnica. Você pode até ter certa genialidade, né? Mas se você não produzir, quer dizer, você não vai, se você não escrever, você não vai se aperfeiçoar. Né? É como um esporte. Ninguém nasce pronto. Né? Um medalhista de uma Olimpíada, ele não entra na piscina quebra um recorde. Né? Não. É tudo treinamento. Né? Muito treino. Muita canseira, muito trabalho, né? Muita dedicação. Escrever é a mesma coisa. Né? Então, o problema é aqui mesmo. Obrigado. Para um escritor iniciante que tem muitos problemas para disciplinar, o que o senhor recomenda? Recomendo isso, né? Disciplina. Exato, estava respondendo. Né? Vocês vejam, hoje, né, nós estamos cada vez mais escrevendo com computadores, né? Já aí usando direto os processadores de texto. E o que acontece? Quer dizer, nós estamos sempre ligados, né, à internet. Né? E o apelo, né, sensorial, inclusive das redes sociais, né, da variedade de músicas, de vídeos que a internet oferece, é muito grande. Né, é muito grande. Então, hoje, por exemplo, já há aí pequenos programinhas que você compra, que você baixa, né, e você estabelece por quanto tempo você quer ficar, por exemplo, isolado das redes sociais, né? Ou até mesmo Ele, esse programa, então, ele quebra a sua conexão de internet durante o prazo que você estipular. Então, assim, das 8 da manhã às 2 da tarde, eu só vou me concentrar no que eu quero escrever. Então, você põe ali no programinha e ele simplesmente quebra o seu sinal. E você, então, é obrigado a se concentrar naquilo que você quer fazer. Existe algum caso documentado de algum escritor que publicou um romance que é contra as convicções pessoais dele, mas que o fez mesmo assim por achar interessante o drama proposto? Olha, eu acho que isso é muito comum, né? É mais comum do que nós pensamos. Quando você cria um narrador, quando você cria uma história, ela não corresponde, nem o narrador, nem a história correspondem necessariamente à sua própria personalidade, ou às coisas em que você acredita. O Machado de Assis, por exemplo, teve uma vida de absoluta fidelidade à esposa dele, de verdadeira adoração, e ela para com ele, e no entanto ele escreveu Dom Casmurro. Então, percebam, quer dizer, muitas vezes a sua personalidade está presente na narrativa de alguma forma, mas de uma forma muitas vezes sutil. Isso não quer dizer que o escritor não escreve sempre sobre ele próprio. Ao contrário, o bom escritor consegue criar tramas e personagens que não correspondem às suas próprias características. Bem, meus caros, eu acho que está ótimo, né? Já falamos aí por 1h30 quase. Eu acho que já esclarecemos bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, principalmente que o curso tenha sido útil para vocês, que o curso tenha apresentado a vocês uma outra dimensão, da criação literária, mais complexa, mais ampla, mais profunda, e não como muitas vezes a gente vê hoje em dia as pessoas dizendo que como se escrever fosse uma quase que uma banalidade. Não, há muitas coisas em jogo, há muitas forças em jogo, e nós precisamos estar abertos para todas elas. E abertos daquela maneira que o Ortega y Gasset fala, que eu cito numa das aulas, realmente amar as coisas. Não passar por cima da realidade, pisando nas coisas, sem prestar atenção nas pequenas coisas, mas realmente olhar com amor, mesmo as pequenas coisas. Muito bem, é isso. Ana Lima, muito obrigado, o curso foi sensacional, muito obrigado, que Deus abençoe sempre todos nós. Isso é muito importante. Muito obrigado, Gê Costa. Obrigado pela gentileza das palavras, a Lúcia. Fico feliz em saber que o seu livro está. Você está melhorando o seu livro, aprimorando o seu livro. E é isso, meus caros. Vamos em frente. Precisamos de bons contadores de história, de bons escritores. Né? Obrigado, Luiz. Muito obrigado. E vamos em frente. Né? Felicidades para vocês. E espero que nós aí possamos nos encontrar, né, em outros cursos, em outras oportunidades. Tudo de bom. Felicidades para vocês. Muito obrigado. É um prazer ter vocês como meus alunos. Muito obrigado. Boa noite.